lance o que deu na gente, um lance quente. Vamos sem medo de se apegar. Agora tá na minha mente seu jeito carente. Me lembrei do seu jeitinho de olhar. Joga bunda, joga linda pra cá. Tô cansado de perreca, tô cansado de buchicho. Vivendo sem compromisso, virado pra lá e pra cá. Eu tô de dia atrás da correria louca pra degustar de onde eu posso chegar. Eu tô ligando por dinheiro, porque o dinheiro me traz tudo que eu quero, tudo que eu precisar. Ela sempre se faz de doida, noite vira dia e toda vida ainda é pouca. Essa mina é louca, louca. Não liga se eu tô com outra. Mete o louco em quem tá no seu pé e vem cá. Desce bem, fica sem roupa e vem cá. Tem café, mas prefiro um chá, que é pra relaxar e te deixar louca. Então joga, joga a bunda pra cá. Olha só como ela faz, tirando a minha paz. Rebola olhando pra trás, tipo Shakira. Joga a bunda, joga linda pra cá. Tô cansado de perreca, tô cansado de buchicho. Vivendo sem compromisso, virado pra lá e pra cá. Eu tô de dia atrás da correria louca pra degustar de onde eu posso chegar. Eu tô ligando por dinheiro, porque o dinheiro me traz tudo que eu quero, tudo que eu precisar. Joga a bunda, joga linda pra cá. Tô cansado de perreca, tô cansado de buchicho. Vivendo sem compromisso, virado pra lá e pra cá. Eu tô de dia atrás da correria louca pra degustar de onde eu posso chegar. Eu tô ligando por dinheiro, porque o dinheiro me traz tudo que eu quero, tudo que ela eu precisar. Ela toma tequila direto na boca, corpo pega fogo. Essa mina é louca. Falou que gosta de sexo bruto. Se eu quebrar onde eu compro outra, é bom demais te ter. Essa mina é louca, toda noite quer meter. Hoje é só lazer. A regra agora é que ninguém mais pode ir embora sem sentir prazer. É bom demais te ter. Essa mina é louca, toda noite quer meter. Hoje é só lazer. A regra agora é que ninguém mais pode ir embora sem sentir prazer. Joga bunda, joga linda pra cá. Tô cansado de perreca, tô cansado de buchicho. Vivendo sem compromisso, virado pra lá e pra cá. Eu tô de dia atrás da correria louca pra degustar de onde eu posso chegar. Eu tô ligando por dinheiro, porque o dinheiro me traz tudo que eu quero, tudo que eu precisar. É que é vir um quilo. É que é vir um quilo. É que é vir um quilo. É que é vir um quilo.